3192, autorizada para hoje, TAP. O voo 1884, autorizaria da presente Aracaju. Voo 1884, Recife, 12685, caso negativo 12545, e solicite a proa de Aracaju. Gente, 2005, 12545, uma boa tarde, 84. Voo 1967, Recife, 1251, caso negativo 1395. Xané 63114, redução para 2209. 220, confirma. Afirmativo. 220, 314. Voo 9738, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 225. Direita 225, voo 1735. Espera, bom dia. Autorizado, chame para o ingresso. 8, o seu limite é por seu localizador. 10, 3, 2. TAM 3192, autorizado para 2010, o ajuste 1097 está livre, LS, reporte no posto localizador. 2017 vai reportar no localizador, TAM 3192. 1738, autorizado descida para 4000 pés, o ajuste 1097. 4000, 1072. Oxanem 6314, desça nível de voo 050. 050314. Azul 4065, Recife 1251, no caso negativo, no 3395. 351, 3395, a 065. Livre decolar, ventando 60 graus com 9 nós. Controle passador, boa tarde. Eu tô 3217, tem que dar novembro, tá passando 220 em descida. TAM 3217, aciona a identificação, desça a nível de voo 060, precisa chegar da ponte. 060 na ponte, TAM 3217, tá de voar ponte? Chegada TAM 3217. Gente, mantém TAM 3217. Tunguska, decolado 22, controle 19, decima 8, bom voo. 1980, com controle, grato. Controle ao ponto Tunguska. Confirmo para o controle. Tunguska decolou da 17, com curva direita, mantendo a pergunta certa, acionado 0116, em acessar para 1210. Fox Tunguska mantém sob regras de voo visual na raia 100 mil pés sobre terreno. Passa. Ané 6314, vibração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020. Esquerda 020, 6314. Limite a busca localizador. Sete. 1738, curva esquerda na proa 200. Esquerda 200, 1738. Autorizado descida até 3 mil pés. O 1738 autorizado descida para 3 mil pés. 3 mil pés, 1738. Apatão Fox Tunguska está autorizado. Mil pés direto Siri. Vai bater pela onda, senhora. Gente, o Fox Tunguska reporte passando o farol da barra. Através do farol da barra, forma. S38, confirma sua velocidade indicada. 2009. Gente. Percebe seu lock nessa proa? Guarda atualização, voo no S38, reduza para 1809. 7. Está no localizador na pista vista, está 3192. Complete na ILS, torre 1895. 3900. Bono 738, desça para 2000 pés. 2000 para 1900. 2000 pés, 1738. Desça para 3000 pés, o ajuste 1017. 3017, 6394. Bono 620 da Gol, passo 1810 para o 1950. Boa tarde. O número 20, boa tarde, sem identificação, desse nível de voo 050 no perfil da chegada da Mari. 050 na Mari, pode voltar? Negativo, mantém o perfil de chegada. O 738 irá passar o curso localizador, aguarde para a prova final para interceptar o curso localizador. 7, 7, 3, 2. Oxanã 6314, reduza para 1809. É 380, está autorizado o localizador? Negativo, aguarde autorização. Guarda. 1738, reassuma a navegação por hoje, tudo autorizado o sinal MS, reporte no curso localizador. Postaremos no curso localizador, 1731. Oxanã 6314, irá passar o curso localizador, aguarde a prova final para o curso. Guarda. Salvador, o TAM 3192 passou externo baixado e travado. 3192, livre pouso na 1-0, vento no 7-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. 17, livre pouso no 0, TAM 3192. Com 32197, reduza para 2209. Está reduzindo, está 3297. Qual é o limite do 6314? Mais ou menos na proa, aguarde para a proa final. Estou aguardando, qual que é o limite da proa? Mais um minuto na proa. Um minuto, obrigado. Xané 6314, agora é a sua navegação. Curva direita na proa 115. Direita 115, 6314. Essa proa, repórter receptando o curso localizador, deixa para 2.000 pés. 2.000, na proa está autorizado, repórter estabilizado. 314. Controle 19-8, Fox Tango Oscar. Três, dois, um, sete, reduza para 2009. 2009, 3, 2, 1, 7. Polo 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, obrigado. Oxanã 6314, curva direita na proa 130, nessa proa reposta, receptando o curso localizador. 730, reporta na estabilizado, 314. 1620, reduza para 2209. 2209, reduza. Estabilizou, 732. Gente, complete final LS, torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Estimativa frequência livre com voo. TAM 3217, vetoração para sequenciamento. Mantenha a proa, limite ao curso localizador. Vindo 060, TAM 3217. Controle essa 3217 atingindo 060. Gente, deixa para 3.000 pés o ajuste ao 9017. 3.000 no 0 no 7, essa 3217. TAM 3217, corrijo, curva direita na proa 230, 230, seu limite ao curso localizador. Direita 230, limitado pelo lote, descendo para 3.000 pés, está 3.297. Fox Tango Oscar, ainda na escola do controle? Confirma estimado de pouso. O 902 copiado, livre frequência, bom voo. 738, livre pouso na 10, vento no 70 graus, 59, altímetro no 017. Livre pouso, baixar travado, gol no 738. No 620, reduza para 2109. Tan 3217, reduza para 1809. 1809, Tan 3217. Abrindo 6314. Gente, complete final do procedimento. Tô em 118, decimal 95. 895, obrigado. Tan 3217, irá passar o curso localizador. Aguarde por eu parar o final do procedimento. Gente, 3217. 314, reporte externo. Contará. Tan 3217, curva esquerda na proa 180. Esquerda 180, da 3217. Tan 738, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, voo no 732. Esquerda na proa 120. Esquerda 120, tá 3217. Autorizado nessa proa? Estimativa, autorizado visita para 2000 pés. Então 3217, reporte no curso do localizador. Autorizado descida para 2000 pés, já está no localizador, tá 3217. 6.000 para 5.000 no 620. Autorizado descida para 3.000 pés, ajustado no 097. Para 3.000 com 097 no 620. Não, baixado, checado. Obrigado. 314. Gente, compete final 3S, 2.118, decimal 95. 295. No 620, inicia redução para 1809. 1809, no 620. Ou no 620, vetoração para sequenciamento, a proa 040, seu custo localizador. 040, limite do curso localizador, pode manter a velocidade de 200, que é a mínima limpa? Afirmativo. Vai manter. 6314, sol aos 37, livra direita, sol 121, decima 1. Sol na onda, obrigado. No 620, já passar o curso localizador, aguarde para a Oi, Salvador, boa tarde, eu tô 3217, vai passar sim pra baixar, travado. Boa tarde, 3217, livre pouso 110, vento 160 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. 10 no 7, tem livre pouso, tá 3217. Detou o gol no 620, pode voar, zona da presente, formações à frente. Negativo, gol no 620, curva direita na proa 1-4-0, nessa proa reposta executando. Reportar, 620. Salvador, boa tarde, SNM-A3, 27, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, na 3. Solo os 4-1, livra direita, solo 1-2-1, decima 1. Direita, solo 2-1, tá 3-2-7. Como 09, a sua identificação, contato radar, sube e mantém nível de voo 360. Torremos, boa tarde, no 620 da Gol, estamos estabilizados no curso de progressão. Boa tarde, com o 620, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, com a guarda pista livre. Guardando. Chão 6327, livre decolar, dá no 0, vento no 50 graus com 8 nós. Pousada com a zona 0, na 3-7. 20, livre pouso na 10, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 017. Livre pouso 620. Chile 6327, decolado 243, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, 6327, boa. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6327. Oceanair 6327, boa tarde, contato a rádio decolagem, subanível de voo 240 no perfil da saída da EL. 240 da EL, Oceanair 6327. Voo, ali mantenha no zero. Voo, ali mantenha no zero. Zero, solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21. Trip 5627, teve decolar dando 0, vento 150 graus com 8 nós. Decolagem, Trip 5627. Decolado aos 4.6, controle 19, decimal 8, bom voo. 9.8, Maná, grato. Olha só, modelo tipo 5.6, 2.7. Controle? É o tipo 5.6, 2.7. Contato para a decolagem, subanível de voo 190 do perfil da saída PUCA. 190 do perfil da PUCA, 5627. Dallas 675, Skokie Delta, mantém seu level 330, say your MAC number and your circle code. Charlie 675, Mach point 82, Joe Cole, Lima, Quebec, Bravo Juliet. Go ahead, and Charlie 673. And Charlie 673, climb maintain for level 370. Salvador, boa tarde, Oceano MA 321. 321 na linha, decola da 1-0, vento 140 graus com 8 nós. A linha decola da 1-0, MA 321. Papá Romeu, Hotel Romeu Mike, sem identificação, desse a nível de voo 050, a proa de Mari. MA 321, decolador 52, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde, MA 321. IF 12, 5 decimal 1, no caso negativo, 133 decimal 95. 251, 133, 95, na MA 321. Salvador, boa tarde, Oceano MA 321. Oceano MA 321, contato a decolagem, suba nível de voo 320 no perfil da saída da água. Perfil, quando possível, arbor ou elétrico, por favor? Guarda, Oceano MA 321. Guarda. Autorizado, suba mantém nível de voo 180, Oceano MA 327. 180, Oceano MA 327. Autorizado, chama para o táxi. Nada. 327, vou ir na proa de Ilhéus. Proa de Ilhéus, Oceano MA 327. Sudeste, 69, 18. Azul 69, 18, essa identificação, desse nível de voo 060, autorizada a chegada a Mari. 060, Mari, Azul. A 3404, sendo identificação, quando no ideal, decido estar autorizado no nível de voo 150. A63, então 3404. Gol no 967, chame Brasília, frequência no 24, decimal 25, alternando no 26, decimal 55. Descida voando para o Odilhão. Xenai 6327, descida está autorizada a nível de voo 110. 110, Xenai 6327. Copiou a prioridade. Está autorizada a prioridade de TAP e DESA. E oficialmente nível de voo 150. 4-5 agora, 150, azul 698. Doutor, o Xenia M3 do Zoom poderia voar a Elefa, está presente? Ativo utilizada para o de Elefa. Elefa, M3 do Zoom. Livre decolado, 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Autorizado descida até nível de voo 1-4-0. 1-4-0, então, Romeu Mike, autorizado descida para 3.000 pés, o ajuste 1-0-7. 9-6-6, mantenho no zero. Decolador 56, controle 19.8, bom voo. 9807, boa tarde. O Xenia 6327, serviço radar está encerrado. Chame agora o controle Ilhéus, frequência 120.1. ...404, descida está reautorizada, nível de voo 080. Reautorizada, descida até nível de voo 110. Azul? Desça a nível de voo 110. 1908, nível 110. Reautorizado, descida nível de voo 100, uma centena. Centena, azul, é 908. Boa noite, Samuel. Até o meu mais solicita de voo para a direita, na Pro 045, dia de informação. É o Romeu Mike, em condições de desvios pela esquerda? Ah, tem um ativo. Tente o hotel Romeu Mike, confirme a prova pela esquerda. Ah, pela 019. Estou precisando de reporte quando possível para o Itap, o hotel Romeu Mike. Era uma fila, eu posso na para o Itap. Rodolfo, boa tarde, Olympus 07. O perfil da Momo, couve Momo, transição front, cruzando 5 pés. Olympus 07, contato na decolagem, suba nível de voo 250 no perfil da saída Momo. Perfil 250, perfil Momo, Olympus 07. São 24, decimal 25, alternando no 26, decimal 55. 26, decimal 85. 2685, chama na 5627. Hotel Romeu Mike dá posição de 12 horas a 5 milhas e meia, mantendo uma centena. O tipo é o Embraer 190. Xenia 6321 no Recife, a frequência 1288. 1288, boa tarde, 6321. Salvador, Gol 966, passando 1700 pés. Gol 966, contato da decolagem, suba nível de voo 370, precisa sair da Cuca. 370 na PUCA, voo 966. Número 908, tá com o gasto operado, deixa 2.000 pés, livre EGS, o ajuste 1097. São 3404, chame o controle Porto Seguro, frequência 120, decimal 9. Valeu, até o Romeu Mike, aprovado aqui, sábado. Hotel Romeu Mike, vetoriação para sequenciamento, mantenha a proa, o Hotel Romeu Mike, se limite ao possível utilizador. Estimativo, o Hotel Romeu Mike informa que as intenções após uma cancela e prossegue para a cabeceira 17. Das intenções até o meu Mike. Salvador, boa, TAM 3155, passa 1300 pés na sua escuta. TAM 3155, contato para a decolagem, subanível de voo 320, na pista da saída da El. 320, pista da El, pode voar a PDEV ou Leda, se ela está presente. Sete, vou manter o perfil de saída do TAM 3155. É. Voo 2085, call Brazilian Center Frequency 124, decimal 25, enable 126, decimal 55. O meu Mike, reduza para 1509. 1509, até o meu Mike. Escolha o gol 1966, vai cruzar uma centena, possibilidade de coordenar a proa de Zipá. Aguarde o gol 1966. Estamos 50 graus com 7 nós. Decimal 4 e 5. 966, autorizado a prova de Zipar. Zipar, obrigado. 966, Recife, 126, decimal 8 e 5. Caso negativo, 125, 4 e 5. 225, 25 a 5. Boa tarde. Link 07, controle. Azul 5109, chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55. Doi o Mega Delta para o top. Gente, decolado ao 04, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, tá bom. Confirme se houver um cancelamento nesse exato momento, pode voar para onde é rotatório? Hotel Romeu Mike? Hotel Romeu Mike está autorizado com vai à direita, na proa 080 para o posto localizador. 080, Hotel Romeu Mike. Controle Salvador, papapá Mike, Eco Delta. Aqui Eco Delta mantém sobre regras de voo visual, confirme, prossegue para Manati. Acima de P3, tá mil pés no redor, tá? Reporte de Brando, a CTR é autorizada por hoje, Maratinho. Autorizado, bom canal, Brando, vai, já te dá. Controle, o Atermo Max está totalmente visual, cancele para... Qual é o sistema de pista 97 para pouso? Estabilizou a sua 698. Então, meu Max, plano ICR cancelado agora, 1905, desça para 1510, comprou de Paripe, o Atermo meu Mike. 1500, comprou de Paripe, Atermo Max. Pouso na 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 7. 17, ele pousa e fala perdeu contato com o centro, com o controle. Gente, em que altura perdeu contato? Agora há pouco. Ok, grato. Solo Salvador, Oxalera 6314. Solo 09, livre à direita, só 121 decimal 1. MRC 1251, no caso negativo no 3395. O 251 na primária. Tem 3155, acende identificação, sub mantém nível de voo 320. Foi na proa de Eudes, do TAN 3155. Sonho 1895. 1895, até a minha mãe. Oi, Salvador, Papai Homem, até o Lumarque, na proa de Tarique, para a pista Roda 7. Sente o Terror Almec, ingresso final da 17, é parte da Rima. Não falta nada, na final da 17, não tem mais. Papa, Mike, Papa, Papa, sem identificação, desça a nível de 0050, autorizado a proa de SAP. Só recebo a primeira sílaba, a primeira palavra da frase e depois não recebo mais. Tente agora na 133.25. Guarde da 3155. Sente chame só 121 decimal 1 para a cópia. 1475, boa tarde. Sugou 1475. Tarde, 41118, Brasil, aproxima-se ponte, espera da 10, pronto. Boa tarde, 4118, linda decola da 10, vento 150 graus, confete nós. Linda decola 10, 41118. Astane 2231, controle, Salvador. Leone, identificação, deixa para o nível 060 na chegada máxima. Ajuste o altímetro com 07. Dona 55, confirme seu horário de decolagem.